1, 8. Meia 43, vento no 60 graus 049, livre pouso, pistão 10. Livre pouso não no 0, 643. Pedindo a Ceará, mantenha o nível de voo 310, por gentileza, está primeiro o seu número mais, o seu código, o seu gol, e será mais para você que também pela comunicação sempre deve ser. Sou Salvador, gol 1606, 1 milha para o externo, abaixo aí, travão. Voo no 606, continua a aproximação, informe o número 2 para o pouso. Ciente, 606. Solo aos 29, Olivran, mantém a escuta, táxi via Alfa Juliette, 09. Alfa Juliette, posição 9, na sua escuta, 1643. Meia 06, vento no 60 graus 049, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, gol no 606. Solo 31, Olivra, táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 08, Recife, frequência 126.85, alternando 2545-1388, boa noite. Azul 4062, autorizado descida ao nível de voo 160 na chegada Mari 4062. Voo no 728, mantendo 370, chamado Recife, frequência 1.085, alternando 25.45, voo no 728, antes. Boa noite, Portugal 158. Portugal 158, go ahead. Hey, Portugal 158, and send 11 with echo, big west clear. Okay, stand by clearance to Port Lisboa, flight level 350. Stand by, port clearance to Lisboa, flight level 350, obrigado. TVS, chame torre 1 no 86. Gol no 896. Gol no 86, gol no 896. Prisão 58, Centro Recife. Boa noite, excelente identificação, sou o Prisão Ferrar. Mantém nível 370. Fala 121, décimo 9. 19. Solo Salvador, muito boa noite, TAN 3178. Gente, TAN 3178, a informação é a ECO, a guarda de coordenação Maceió 330, prevista saída Puca Aracaju. Puca Aracaju, gente. Torre Salvador, boa noite, 96, estabilizado final, pistão 1-0. No 896, livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 04 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol no 896. Torre Salvador, TAN 3520. TAN 3520, 1219 para cópia. 0 until Mike Sierra Sierra VOR. After Upper November 866 until Magnu intersection. After conform flight plan route, runway 10. Momo departure, JBIT transition. After takeoff, left turn. Salvador departure 119.35, squawk 5420. Direito Lisboa, Pato Airport, Pato level 350, departure runway 10, Momo with JBIT transition, squawking 5420, and the departure fixed 119.35. Air Portugal 158, readbacks correct, report ready for push and start. Correct for push and start, Air Portugal 158, obrigado. O TAN 31178, pronto, cópia? Prossiga. O TAN 31178 para Maceió, nível 330, autorizado, via Upper Whisky 58, decola da pista 10, saída Pucca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda. Controle 119.35, o transponder 5416. 330 para Maceió via Peruísque 58, Pucaracaju, na pista 10, primeira curva esquerda, 1935, controle 5416 no transponder. Correto, chame pronto, portão 2, está 3178. Chama levas. Solo Salvador, TAN 3520, boa noite. Boa noite, TAN 3520, informação é a ECO, eu já tenho autorizado o nível 190 para Aracaju, aceita? Afirmo. Pronto, cópia. O TAN 3520 está pronto para copiar? Afirmativo, senhor. Prossiga, por favor. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10. Saída Pucca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, controle 119.35, acione o código 5417. TAN 3520, autorizado Aracaju, nível 190, decolador 10, primeira curva à esquerda, Pucca, transição Aracaju, o controle operando 119.35 e o transponder 5417. O 3520 da TAN, correto, chame pronto, portão 03. Chamarei, obrigado. Alô, Salvador, boa noite, 96. Boa noite, 96, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão é o 07. Alfa Juliette 07, boa noite, 96. 2 Salvador, gol no 714. 7935, 4 posto agora. Ação é na frequência 21? 121, pessoal, 9. Obrigado. E desça via chegada a Mari para 2 mil pés, ajuste 1097, informe localizador 3170. Então com 1017. Pode voar Duna ou 3170? Autorizado Duna. Afirmativo, Duna com 1017, desce para 2000, chama no ILS, 3170. Controle Salvador, boa noite, azul 4062, descida nível 160, formação Eco. 4062, desça via chegada a Mari, 3 mil pés, ajuste 1097. Via chegada a Mari, para 3 mil pés, ajustado 1017, azul 4062. Salvador, boa noite, é o Gol Pingo Fiasca, o Gol 1805. Boa noite, Gol 1805, para cópia, ânimo 21.9. 219, para cópia, 1805. Alterando 101272. Salvador, boa noite, Gol 1805, formação Eco. Gol 1805, já tem o 370 autorizado para Natal, está pronto para a cópia? Pronto. Autorizado para Natal, nível 370 via Upezulu 10. Decola da pista 10, saída Puka, transição Zipar. Primeira curva será à esquerda, o controle 119.35. Acione o código 5. 421. Autorizado 370 para Natal, apesar do 10, decola da 10 com curva à esquerda. Saída é a Puka, transição Zipar, 19935, controle 5421 é o código. Correto, chame pronto, portão 0612. Chamará quando pronto, 1805. Aju, nível 230 autorizado, decola da pista 10, saída Puka, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, controle 119.35, o código 5427. Cua pela esquerda, decola da 10, 10935, controle 5427, transponda. Correto, chame pronto, portão 05. Chamará, 714. Gol 370 está disponível no momento. O senhor deseja subir? Tango e esqui, Actango, prossiga. Isso está no hangar de aeroporto, um instrumento para a vitória da Conquista. Está com a Fox 5. Gente, o esqui e Actango, aguarde de coordenação com o Centro Recife, nível 180. Vamos, gente, transporte de enfermo. Salvador, cordial, boa noite do Gol 1896. Sente Gol 1896, aguarde 370 João Pessoa, número 2 para a COB, na minha escuta. Lima, qual que é a subida prevista? O Tatango e o Esquinha Tango é o solo voltando? Volta, então. Se estiver pronto para o acionamento, está autorizado. Aguarde para a cópia do, de autorização. Passa na guarda para a cópia e extensão. O Babatango, o Esquinha Tango, pronto, cópia. Pronto, extensão. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, decola da pista 10. Saída gole, eval após DCT. Primeira curva à direita, controle 119, decimal 35, código 5422. Você não pode decolar da 17? Afirmo. Então, aprovado que saia da conquista 5180, decola da 17, curva à direita, saia da gole igual direto, 3422, controle 1935. Correto, para o táxi, chame agora a torre em 118, decimal 6, o ajuste 1017, boa viagem, boa noite. Obrigado, comandante. 2862, desça para 2000 pés, ajuste 17, em localizador. Solo Salvador, boa noite, gol no 606. Informação, eco, autorização para Maceió. Gol no 606, pronto, cópia. Pronto, cópia. Já tem autorizado 350 Maceió, e decola da pista 10, via Upper Whisky 58, saída pouca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, controle 119.35, código 5423. 350 autorizado Maceió, Upper Whisky 58, decola da 10, curva à esquerda, Pucaracaju. Controle 119.35, aciona 5423, gol 1606. 1606, correto, chame pronto, portão 08. Chamada pronto, 08, 1606. Tá 3170, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 04. Livre pouso na pista 10, 3170, Tatã. Autorizado, João Pessoa.